Lúcia recebeu outro açoite de vento gelado e chuva. Seu corpo inteiro tremia. E se a bruxa chegasse aos portões e não franqueasse passagem a ele e ao colega, separando-o de Cantarso? Toda aquela conversa a respeito dela poderia ser a mais pura balela. O homem apontou a arma na direção do búfalo. Ele era imenso e não erraria mesmo daquela distância. Respirou fundo e puxou o gatilho. Quase simultaneamente à explosão, o bovino mugiu alto, acusando o ferimento. Porém, diante dos olhos perplexos de Lúcio e Benito, o cortejo de Cantarso continuou a avançar sem olhar para trás. Teresa, ouvindo o disparo da arma e o grito de seu dócil animal, passou-lhe a mão no lombo. Calma, negro, calma, disse sua voz rouca. A bruxa apanhou o molho que trazia no cinturão e escolheu uma das chaves longas. Enfiou-a no cadeado de ferro e girou, libertando um dos monstros que vinham acorrentados. Vai, demônico, vai e não mata, ordenou a bruxa com voz baixa, depois tornando para negro. Segue, segue. Lúcio fazia mira novamente no búfalo. Estava espantado, pois tinha acertado a fera e ela não tinha disparado em correria nem caído ferida. Puxou o gatilho novamente, ouvindo outro mugido prolongado em resposta. Segue, negro, segue, ordenou a bruxa com voz mais irritada. Eles estão chegando no portão, gritou Benito, finalmente alcançando o parceiro. Lúcio bufou impaciente com a reação do búfalo. Apontou a arma mais uma vez. Talvez, se mirasse na bruxa. Um relâmpago forte brilhou no céu, enchendo o pasto de luz. Lúcio arrepiou-se pela enésima vez dos pés à cabeça. Com a claridade, percebeu apenas três daquelas repugnantes criaturas cercando o búfalo. Com a iluminação estroboscópica oferecida por outra sequência de relâmpagos, percebeu uma silhueta correndo em sua direção. Estava a uns 150 metros, e era um deles, um dos bichos que guardavam a bruxa. Viu a coleira em volta do pescoço do humanoide e ouviu o barulho dos elos da corrente batendo. Começou a tremer e mirar no animal. Puxou o gatilho. Errou. O bicho vinha firme em sua direção. Puxou o gatilho mais uma vez e, com o iluminar de um relâmpago, viu a bala levantando água do chão, passando ao lado da criatura. Quantos tiros ainda tinha? Tinha gastado 4 balas. Era melhor acertar dessa vez. Atirou de novo. O bicho continuou vindo. Estava a menos de 50 metros. Lúcio sentiu o coração bater tão rápido que achou que ia ter um treco ou que o coração iria sair-lhe pela boca. Puxou o gatilho outra vez. Um pleque desesperador. Nada de munição, nada de tempo nem estratégia. Só olhou para Benito, que começava a correr, refazendo o caminho. Quando voltou os olhos para a frente, a fera de olhos vendados estacou e levou uma mão à corrente que voava e que, sofrendo o efeito da inércia, transformara-se em arma perigosa. Com habilidade, a criatura manejou a corrente feito chicote e Lúcio sentiu o impacto pesado do ferro em sua pele. A ponta de elos rodou 4 vezes sobre seu pescoço, sufocando-o de imediato. A fera retomou a corrida e agarrou Benito pela gola, e este veio ao chão. Encarou o homem por alguns segundos, depois abriu a boca emitindo um rugido feroz. Não! Gritou o homem, sentindo o hálito pútrido que escapava da boca do humano monstro. O humanoide exibiu dentes pontiagudos e rosnou mais 2 vezes. Com desespero e repugnância, Benito viu a boca do bicho aproximar-se de seu pescoço. Era um vampiro. Tentou levantar-se, mas a mão firme do animal o manteve imobilizado. Quando a boca da fera tocou seu pescoço, esperou pela fisgada fatal, quando o maldito vampiro sugaria todo o seu sangue para fora de seu corpo. Não foi isso que sentiu. Ouviu o bicho cheirá-lo seguidamente e depois lamber sua pele. Não teve tempo nem de processar o inusitado fato. A fera desmontou de cima de seu peito e, de 4, voltou a correr como um cão grande. Benito cravou os cotovelos no chão para poder assistir melhor. A criatura galopava em sentido ao muro e, logo que passou por Lúcio, que se contorcia no chão com as mãos no pescoço, fez a corrente esticar-se e passou a arrastar o homem pelo pasto encharcado. Benito passou a mão pelo pescoço e colocou-se de pé. Via desesperado a cena do amigo balançando os pés. Passou a mão pelos poucos cabelos e olhou para trás, para o pasto por onde tinham vindo. Tudo escuro. Apesar do dia, só trevas. Engoliu em seco e voltou a olhar para o muro. Um relâmpago mais forte, seguido de um portentoso trovão, viu as portas de madeira da fortificação abrindo-se, franqueando passagem ao bizarro cortejo. Benito tirou forças do fim do pote para quase correr. Sua perna doía, suas costas doíam e sua cabeça parecia que ia explodir. Sorriu com o canto da boca ao pensar que certamente não estava pior do que seu impetuoso amigo de jornada. Quando finalmente Benito alcançou os portões da fortificação, sentiu alívio por ainda estarem abertos. Olhou demoradamente para os muros e o alívio que germinou no seu peito murchou rápido como broto que não vê água. Os muros eram altos, com mais de 15 metros e completamente cobertos por desenhos em relevo. Desenhos estranhos, criaturas delgadas e aladas que enrodilhavam suas caudas nos pescoços de figuras que representavam humanos. Outras figuras traziam chifres como os dos búfalos, mas não eram búfalos, eram gente que andava em duas patas, demônios. Aquela fortificação, com toda certeza, não era uma fortificação qualquer. Ali era a terra de uma bruxa sinistra, de uma índia com olhos brancos e fundos que transformava gente em bicho. Passou com receio, sentia-se observado, desconfortável. Agora, além da dor, aquilo, aquela sensação desagradável. Olhou para trás. Ninguém, nada. Nem gente, nem vampiros. Olhou para frente. Nada. Não via a bruxa e seu imenso búfalo, nem Lúcio, nem as criaturas. Segurou o revólver com mais firmeza, como se lhe desse mais conforto. No meio de um relâmpago, percebeu uma trilha feita no chão de barro que formava a várzea interior da fortificação. Poucas casas e uma grande construção. Não era um galpão nem hospital. Esperou outro relâmpago e apurou a visão. Limpou a água que descia em seus olhos. Aquilo parecia um castelo. Um castelo ou um templo? Aquilo era loucura demais. Ouviu um baque surdo às suas costas. Virou-se rapidamente. Novos relâmpagos. Empunhou o revólver e apontou-o em várias direções, assustado. Não via ninguém, mas os olhares ainda pesavam em sua nuca. Estava tão aturdido que o segundo susto só veio depois, quando notou que os portões estavam cerrados. Podiam ser portões automáticos, mas não via nenhum mecanismo atado em suas partes de madeira. Eram longos troncos entrelaçados por cordas grossas e varões. Deveria pesar toneladas. Voltou a olhar para o chão. Queria sair do vento frio e da garoa. Tinha de encontrar Lúcio e saber se ele ainda estava vivo. Encontrou novamente a trilha com a ajuda dos relâmpagos. Via as passadas do búfalo e também um sulco largo, provavelmente aberto pelo corpo caído de seu amigo. A lama estava cada vez mais escorregadia e profunda, conforme se aproximava daquele templo de três torres. Num dos passos, seu sapato prendeu-se no barro e ficou com um pé descalço. Levou 2 minutos em puxões atrapalhados e um tombo patético para recuperar o calçado. Levantou-se com o traseiro cheio de lama e retomou a marcha. Minutos depois, alcançou uma mureta que, ao reparar melhor, notou rodear o templo. Tinha coisa de 1 metro de altura. A guarnição era feita de pedras negras justapostas. Passou por cima e o que julgava impossível aconteceu. Ao adentrar aquela cercadura e aproximar-se ainda mais do templo, sentiu um frio indescritível, como se estivesse entrando num freezer. Olhou para trás e caiu sentado no barro mais uma vez. Via, subindo do muro de pedras negras, um fogo azul translúcido ardendo e ganhando as alturas como uma cortina que está atada ao próprio firmamento. Era impressionante e tremendamente assustador. Dentro do círculo de pedras ao redor do templo, estava claro como o dia, sem nuvens, e podia ver cada detalhe em volta da construção. Era um lugar encantado por aquela diaba. Benito colocou-se de pé uma vez mais. As dores tinham abandonado seu corpo e o frio desapareceu, bem como o vento e a garoa gelada. Só seu coração permanecia acelerado e sua respiração descompassada. Dentro do círculo de pedras ao redor do templo estava claro como o dia, sem nuvens, e podia ver cada detalhe em volta da construção. Era um lugar encantado por aquela diaba. Benito colocou-se de pé uma vez mais. As dores tinham abandonado seu corpo e o frio desapareceu, bem como o vento e a garoa gelada. Só seu coração permanecia acelerado e sua respiração descompassada. Era muita coisa para uma mesma madrugada. Antes de cruzar aquela mureta, achava que não mais seria abalado por coisas surpreendentes. Agora, no entanto, estava certo de que as assombrações não parariam por ali. Benito voltou para o templo, que de fora do círculo de pedras lhe parecera tão lúgubre. À luz brilhante do dia, ele era formoso. Erguia-se por 20 metros e tinha três grandes torres. Não havia cruzes nem outros símbolos nas pontas, deixando claro que não era e talvez nunca tivesse sido uma igreja. Tinha detalhes delicados e grandes gárgulas de feições fechadas, com canos longos escapando de suas bocarras. Não se assemelhava com templos de outras raças e outras épocas. Era uma construção completamente inusitada. Na verdade, o homem chamava-o de templo por conta das torres em suas extremidades, mas a composição arquitetônica central, redonda e imponente, por mais incrível que pudesse ser, assemelhava-se a uma grande oca, uma construção indígena rudimentar. Suas paredes, tanto da parte central e das torres, eram marrons, cor de barro, e com efeito pareciam cobertas ou feitas desse material. Benito subiu pela escadaria frontal. Os degraus eram feitos de mármore negro, rajado em verde, uma mistura belíssima. Talvez fosse esse o único luxo da entrada daquele imenso complexo. Mas mesmo assim, aparentemente coberto de simplicidade, o lugar era impressionante. Quando chegou de frente às suas portas altas e feitas de madeira escura, guardou a arma. Olhou novamente para trás. Mais uma vez sentiu um calafrio ao ver aquela cerca mágica. O fogo azul ainda estava lá, acompanhando a mureta de pedras negras e subindo ao céu até onde a vista alcançava. Ora tinha certeza de ser um tipo de fogo, ora a cortina ondulava como água do oceano, confundindo seu discernimento. Pensando bem, aquele lugar não tinha nada de simplório ou rudimentar. Parecia que cada grão, cada centímetro era coberto de encanto e maldição. Nesse instante, Benito pensou em Lúcio novamente. Será que o parceiro ainda estaria vivo? Teria tempo de ajudá-lo? Benito passou pelas portas principais. Estava dentro do templo frio e escuro. Não havia luz artificial de nenhuma espécie. Tinha, sim, um pouco de luz solar que, através de algum segredo de engenharia, penetrava pelo teto. Não havia nada ali. Um gigantesco salão circular e seis portas adornadas em seus batentes. Deixou levar-se pela curiosidade. Havia apenas um rastro no chão, o rastro de um corpo arrastado. Passou o batente e subiu alguns degraus. Chegou em nova sala. Ali entrava mais luz. Encontrou frestas, quase junto ao teto, que possibilitavam a claridade. O chão de terra seca levantava pó conforme caminhava. Sentiu o braço ficar arrepiado ao deparar-se com uma obra na parede. Não identificou exatamente o que era no primeiro instante, mas algo de macabro e maligno emanava daquilo. Os crânios. Os crânios transmitiam aquela sensação. Aos poucos foi se dando conta de que tudo o que via incrustado eram partes de esqueletos. Havia um padrão. Afastou-se mais para enxergar melhor. Crânios minúsculos. Contou-os. 30. 30 crânios pequenos, de crianças. Aproximou-se. Eram pequenos até mesmo para crianças. Eram crânios de bebês. Benito continuou em frente. Deixou aquela sala indo para outro corredor. De quando em quando encontrava curtos lances de escada. Dessa vez ele descia. Eram curvos e tinha a nítida impressão de contornar o grande pavilhão do templo. Percebeu que ia afundando e que a luminosidade ia diminuindo. Passou por mais um batente. Aquela sala era a mais escura de todas e tinha um ambiente fracamente iluminado por chamas de tochas fixas na parede. Era a primeira vez que via luz que não fosse a do sol. Aquele lugar parecia ser um átrio subterrâneo, tendo o pé direito altíssimo e uma espécie de altar no fundo. Andando um pouco mais e ganhando uma noção melhor do espaço, o visitante encontrava-se num patamar a 10 metros do piso inferior. Aquela sala era a mais escura de todas e tinha o ambiente fracamente iluminado por chamas de tochas fixas na parede. Era a primeira vez que via luz que não fosse a do sol. Aquele lugar parecia ser um átrio subterrâneo, tendo o pé direito altíssimo e uma espécie de altar no fundo. Andando um pouco mais e ganhando uma noção melhor do espaço, o visitante encontrava-se num patamar a 10 metros do piso inferior. Benito encostou-se a uma proteção de balaustres de cerâmica marrons avermelhados, mimetizada com a cor das paredes, do teto e do piso. Novamente aquela sensação de estar dentro de uma imensa oca o assaltou. Parecia que a qualquer instante toparia com um cacique enfurecido pela profana invasão. Seu coração bateu mais rápido quando, colocando a cabeça por cima dos balaústres E olhou para baixo, viu o caixão ainda cerrado do famigerado Cantarzo e, a seu lado, o corpo desfalecido de Lúcio. Ouviu uma voz. Não era uma conversa. Soava como uma leitura, talvez uma prece. Benito encheu-se de coragem e prosseguiu andando rente à balaustrada até encontrar uma escada curva de degraus amplos e igualmente de cor de barro. Desceu. O lugar tinha cheiro de caverna. A luz do sol não deveria chegar nunca naquele fundo. Olhou pelas paredes, buscando por uma janela. Nada. A única passagem de ar que vira até então fora a porta por onde entrara.